Other Tower, good morning, Azul 4007, West Delta. Morning 4007, information Delta is correct. What's the flight level to Houston Airport? 380, please. 38? 38, yeah. Copy that, sir. Probable departure dial with an air transition. Stand by for copy, Azul 4007. Stand by for copy, dial Janeiro 4007, thank you. Azul 4007, do you have an estimate when you're going to ask me for pushback, sir? It's going to take about 10 minutes. In about 10 minutes, thank you. Zero seven, you're clear to Houston Generator, flight level 360, negative 380, for Sierra Bravo Romeo Juliet via Upper Whiskey 50. After takeoff runway 17, right turn on dial departure and diner transition. Frequency of the departure 109.35, squawk 5405, Azul 4007, read back. Okay, 0007. Azul 4007, 360, Ultra Rio, negative, Parada 380, via Upper Whiskey, 50. Take off runway 17, right turn, dial, Gino, 1935, to control, squawk 5405, Azul 4007. Squawk 5405, sir, your read back is correct. On gate 08, call me ready for push and start. We'll call and ready, Azul 4007. Tower Zulu 4007, pull pushback and set up. Free for push and start, Zulu 4007, call me ready for taxi, sir. Clear to push and start up, or call to taxi, Zulu 4007. Zulu 4007, check taxi, 3 hours and 45 minutes, Campinas 86 on board. Copy 860345 and Sierra Bravo Kilo Papa, is that correct, sir? Yes, correct, 4007. Zulu 4007 and clear taxi via main apron, then taxiway Lima. Call me ready for enter runway 1735, carriage 1014. 1014, clear via apron and Lima will call to entering runway 1704007. Go 4007, taxiway Lima to assess runway. Clear to enter runway 1735, sir. Call me lined up and ready on runway 17. Go 4007. Okay, clear to enter runway 17. We'll call again when line up for 4007. Tango na escuta da Torre Salvador. Salvador, a Copa Tango está em casa. Whisky Tango, pronto para cópia. Chega aqui, pronto para cópia, Whisky Tango. Salvador, Whisky Tango, Salvador para João Pessoa, Cheia Bravo, Juliette, Papá. Nível de voo 170 autorizado, Upper Whisky 5, correção, Golf 677. Decola da pista no 7, com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 1 no 9, decimal 35, transponder 5406, Whisky Yankee Tango. Obrigado, João Pessoa, Copizero, Golf 677, decola da no 7, com curva à esquerda, da Puca, transição Aracaju, controle 1935, transponder 5406, Whisky Yankee Tango. Procedimento correto, Volta Tango Whisky Yankee Tango, autorizado acionamento e táxi, chame para ingresso. Autorizado acionar e táxi, vai chamar para ingresso, Whisky Yankee Tango. Bom dia, 6749, qual nível para Guarulhos, senhor? É o nível 340, senhor. 734 será coordenado, provável gole transição Gonza. Aguarde coordenação, web 6749. Gole Gonza, 6749, 7749, mas por informação, é frente da pista, deve ficar fechado até que horas, por favor, hein? Até as 9h30, Zulu, senhor. Já. Azul 4007, line up and ready, runway 17. Azul 4007, you're clear to take off runway 17. Wind now is 150 degrees 07 knots, QNH 1014, Azul 4007. Let's take off runway 17, 1014, Azul 4007. 007 airborne at 36, contact announce over the departure frequency 109.35. Have a good flight, sir. 109.35, have a nice day, Azul 4007. Representante 6749, pronto para qualquer. Proceda, senhor. Representante 6749, Salvador para Guarulhos, Serra Bravo, Golfo Romeo, autorizado nível de voo 300, negativo 340, via superior whisky 50. Decolada pistão no 7 com curva à direita, saída da L, transição de NER, controle 1 no 9 decimal 35, aciona 5412, objeto 6749. 7 pronto, motorizado Guarulhos, nível 300. VO Abrau, Abrau Whisky 50, decola da 17, curva direita, com perfil da Eldiner, 1935 controle, 412, eu transpondo, cotejou 6749, a gente está no gate 4. 5412, cotejamento correto, objeto 6749, botão 4, chame pronto para o pushback acionamento, já. Chama nela. Serve, passing 3500. Azul 4007, climb to 360, under weather control. Climb flight level 360, Azul 4007. Whisky Octango, autorizado ingresso, reporte quando aliado e pronto para decolagem na pistão no 7, Whisky Octango.